السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نسعى سنتات الجوش ومشكم سالكم وكتاب التوحيد continuação do كتاب التوحيد e depois, como anunciamos, vamos entrar no capítulo sobre o divórcio do livro Ad-Durar al-Bahia. E na aula passada, no que diz respeito ao Kitab al-Tawhid, terminamos yani, onde o autor Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, mencionava alguns versículos sobre a importância da confiança, bem como os versículos que indicam que a confiança não deve ser colocada senão em Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida disse rahimahullah: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. Em seguida, o imam rahimahullah menciona algumas narrações a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou algumas narrações que mostram sobre a confiança do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele disse rahimahullah: وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار. Ibn Abbas radiallahu anhu disse, falando sobre Ibn Abbas, era um dos grandes mufassirin, era um dos grandes estudiosos que, yani, dentre os sahabas que interpretaram o Corão. Ele disse radiallahu anhu: حسبنا الله ونعم الوكيل, yani, é parte de um versículo, essas palavras é parte de um versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito à batalha de Uhud. Mas essa palavra hasbunallahu wa ni'mal wakil é uma palavra que foi proferida por Ibrahim antes do profeta sallallahu alaihi wasallam. E hasbunallahu wa ni'mal wakil quer dizer que somente Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente como protetor e quer dizer que a confiança é colocada somente em Allah subhanahu wa ta'ala, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala somente ele é o protetor. Sendo assim, a confiança deve ser colocada somente nele subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah, yani, Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente para nós como protetor. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Portanto, isso mostra que a confiança deve ser colocada somente em Allah subhanahu wa ta'ala. Por que a confiança deve ser colocada somente em Allah subhanahu wa ta'ala? Porque somente Ele subhanahu wa ta'ala é o protetor. E aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala o proteger, então não há dúvida que nenhum mal chegará a ele. Nenhum mal chegará a ele. Portanto, a quem vamos colocar a nossa confiança? Num ser humano que não é capaz de prejudicar ou beneficiar? Ou vamos colocar a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que controla o universo, aquele que decretou o que vai acontecer e o que não vai acontecer, aquele que é o único protetor? Sem dúvida de que a confiança deve ser colocada em Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, quando foi colocado no fogo, ele disse essas palavras: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yani, confiou em Allah subhanahu wa ta'ala até nessa situação que ele se encontrava. Ibrahim alayhi salam não sabia de que Allah subhanahu wa ta'ala iria transformar o fogo frescura para ele, mas ele colocou confiança de que Allah subhanahu wa ta'ala vai tirar a ele da situação que ele se encontrava, mesmo tendo fogo à sua frente. E como disseram yani, alguns mufassirun, yani, em algumas passagens a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando Ibrahim alayhi salam foi lançado nesse fogo, ou melhor, quando queriam lançar no fogo, yani, fizeram uma grande fogueira que eles próprios não eram capazes de aproximar devido à quentura. Daí que colocaram Ibrahim alayhi salam num objeto e lançaram ele para o fogo. Quer dizer que eles não lançaram Ibrahim alayhi salam perto do fogo, yani, quer dizer que ficaram distantes e lançaram Ibrahim alayhi salam para dentro do fogo. E Ibrahim alayhi salam, mesmo nessa situação que ele se encontrava, uma situação difícil, yani ele sendo lançado para o fogo, ele não deixou de confiar em Allah subhanahu wa ta'ala. Não deixou de confiar. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Hasbunallah wa ni'mal wakil. E qual foi o resultado? Aquele que confia em Allah subhanahu wa ta'ala nunca perde. Aquele que confia em Allah subhanahu wa ta'ala nunca perde. E qual foi o resultado? Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala disse ao fogo: O fogo, kun bardan wa salaman ala Ibrahim. Seja frescura e segurança para Ibrahim. Seja frescura e segurança para Ibrahim. E os mufassirun mencionaram aqui também um hikma nas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Disseram que se Ibrahim alayhi salam, se Allah subhanahu wa ta'ala tornasse somente o fogo em frescura, Ibrahim alayhi salam poderia, yani, se prejudicar devido ao frio. Quer dizer que o fogo iria se transformar em um frio bastante forte. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala disse para o fogo não só ficar frescura, mas também ficar uma segurança, proteção contra Ibrahim alayhi salam. Daí que o fogo ouviu as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. O fogo é uma das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. E como dissemos anteriormente, quem que controla esse universo? Quem que controla esse universo? É Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo que Allah subhanahu wa ta'ala quem controla o universo, então, se a gente colocar a nossa confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, não é de admirar em Allah subhanahu wa ta'ala, yani fazer acontecer coisas extraordinárias. Fazer acontecer coisas extraordinárias. Não quer dizer que o fogo, Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer como Ibrahim alayhi salam, pois isso era um dos sinais da profecia também. Mas Allah subhanahu wa ta'ala tira o seu servo da circunstância que ele se encontra, por mais que ele não veja a saída. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, aquele que, yani, si, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, aquele que temer Allah subhanahu wa ta'ala e se voltar a ele, Allah subhanahu wa ta'ala irá de colocar nele saídas nos problemas que ele se encontra. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Os muttaqun, aqueles que são piedosos, que têm taqwa, quando se encontram na aflição, Allah sempre coloca saída nos seus problemas. Por mais que nós, como seres humanos, a gente não é capaz de enxergar uma saída, Allah subhanahu wa ta'ala faz a pessoa sair da situação que se encontra. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. E Allah subhanahu wa ta'ala sustenta, dá risco ao seu, yani, ao seu servo de onde ele não espera. Yani, você pode pensar que as portas do sustento estão todas fechadas, mas Allah subhanahu wa ta'ala, qadirun ala kulli shay, é capaz de tudo subhanahu wa ta'ala, pois ele é quem controla o universo. Portanto, ele subhanahu wa ta'ala prometeu fazer chegar a ti a risk de onde você não espera. O que é que você deve ter para que você desfrute dessa promessa de Allah subhanahu wa ta'ala? At-taqwa. E at-taqwa também implica a pessoa ter confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa, imtithalu al-awamir wa ijtinabu an-nawahi. A piedade é a pessoa, imtithalu al-awamir, cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, e a pessoa se abster daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Wajtanabu an-nawahi. Tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, a pessoa se mantém distante disso. Essa pessoa é que é piedosa. Essa pessoa é que é piedosa. E Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a esse tipo de pessoa: وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah subhanahu wa ta'ala sempre colocará na vida dele saída para qualquer dificuldade que ele se encontrar. Portanto, Ibrahim alayhi salam temos aqui uma grande lição de que mesmo no momento da aflição, como a aflição que ele se encontrava, imagine alguém ser lançado para o fogo, mas ele não perdeu esperança em Allah subhanahu wa ta'ala. Colocou sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala iria de salvar a ele da situação que ele se encontrava. Aquele que, por exemplo, visse Ibrahim a ser lançado no fogo, para ele, como a sua visão é limitada e as suas possibilidades são limitadas, pode dizer que não tem como Ibrahim se salvar. É a pessoa que vai para o fogo, não tem como se salvar. Mas Allah subhanahu wa ta'ala la yu'jizuhu shay. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, não existe algo difícil a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, transformou fogo em frescura para Ibrahim alayhi salam. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم ابن عباس ما فهمت ديسي essas palavras que é حسبنا الله ونعم الوكيل também o profeta صلى الله عليه وسلم disse durante a batalha de Uhud ou depois da batalha de Uhud حين قالوا له quando as pessoas disseram para ele ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah subhanahu wa ta'ala fala no surat al-Imran sobre a situação dos sahabas e bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de uma batalha que foi bastante difícil para os muçulmanos, que é a batalha de Uhud. E a batalha de Uhud é algo que a gente falou sobre os seus detalhes nas aulas de Sira Nabawiyah, e aquele que quiser mais detalhes pode voltar para as aulas de Sira Nabawiyah que fizemos completas, e mencionamos nela as batalhas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Dentre elas era a batalha de Uhud, quando Abu Sufyan queria voltar para Medina para atacar novamente os muçulmanos. Abu Sufyan, antes de abraçar o Islam na batalha de Uhud, Abu Sufyan ainda estava sobre o kufr, ainda não tinha abraçado o Islam. Ele queria voltar com os seus exércitos para apanhar os muçulmanos, como os muçulmanos, depois da batalha de Uhud, os muçulmanos tiveram várias perdas na batalha de Uhud. Eles queriam voltar ainda para ver se poderiam, como se diz entre aspas, esmagar os muçulmanos. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu isso, ele e os seus companheiros, ele saiu sallallahu alaihi wasallam com 70 dos seus companheiros, vejam só, 70 dos seus companheiros saíram para a porta de Medina, para a entrada de Medina. Quando viram que Abu Sufyan estava a vir com um exército, eles, mesmo na dificuldade que se encontravam, como disse, os detalhes da batalha de Uhud são conhecidos, que os muçulmanos sofreram bastante perdas, mesmo na situação que se encontravam, uma situação difícil, o número dos muçulmanos não era equivalente ao número dos kuffar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu que Abu Sufyan estava a vir para Medina, ele sallallahu alaihi wasallam saiu com seus companheiros. O que eles disseram? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Que Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente como protetor. Quer dizer, colocaram sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala na dificuldade que eles se encontravam. E, como mencionaram os mufassirun, que Allah subhanahu wa ta'ala colocou ru'b no coração de Abu Sufyan. Allah subhanahu wa ta'ala colocou medo no coração de Abu Sufyan e ele voltou com o seu exército. Quer dizer que a intenção que eles tinham de voltar para Medina e atacar os muçulmanos, quando os muçulmanos colocaram sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, disseram hasbunallahu wa ni'mal wakil, eles tiveram essa ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, que é Allah subhanahu wa ta'ala lançou o medo no coração de Abu Sufyan e ele voltou ele voltou e não foi e não veio a Medina. Portanto, isso, yani, isso mostra-nos a confiança. Veja só que a confiança nesses momentos tão difíceis, Allah sempre, subhanahu wa ta'ala, trouxe saída aos muçulmanos nessas circunstâncias que se encontravam, também como foi o caso de Ibrahim alayhi salam. Então, o que fará em situações que nem são difíceis como essas? Portanto, o muçulmano que colocar a sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala não irá de se arrepender, como se diz. Não irá de se arrepender, pois colocou a confiança no único protetor. Colocou a confiança no único protetor. E aquele que, yani, na sua vida, aquele que tem tajruba, experiência na sua vida, sabe de que, yani, às vezes a pessoa se encontra em situações difíceis, onde, yani, como se diz, a pessoa está cercado de todos os lados, com seja calamidades, seja inimigos, seja malfeitores, mas a pessoa coloca tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala, coloca confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala mostra a ele saídas. E são várias passagens que poderíamos mencionar aqui a partir dos tabi'in, bem como de passagens na biografia de alguns sábios, mas o tempo não nos permite. Mas o que devemos saber é que aquele que confia em Allah subhanahu wa ta'ala sempre fica no lado seguro. Sempre fica no lado seguro. E outra coisa é que, yani, quando a pessoa confia em Allah subhanahu wa ta'ala, não quer dizer que a pessoa deve ficar à espera de milagres. Não quer dizer que a pessoa deve ficar à espera de milagres. Yani, como confia em Allah subhanahu wa ta'ala, estou à espera de acontecer um milagre. Essa não é, yani, a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala que a pessoa é ordenada a ter. A pessoa deve confiar em Allah subhanahu wa ta'ala e usar os meios necessários para a pessoa alcançar determinada coisa. Veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi informado inna an-nasa kad jama'u lakum fakhshawhum, yani, os kufar tinham a intenção de vir para Medina atacar os muçulmanos novamente, o profeta sallallahu alaihi wasallam não ficou sentado em Medina, disse hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ficou sentado em Medina, não, ele saiu com seus companheiros, montaram nos cavalos e antes de tirarem os seus armamentos, colocaram-se na porta de Medina. Não ficaram sentados dentro de Medina, de que Allah vai lhes proteger. Não, eles saíram ao encontro do inimigo e colocaram confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso mostra-nos de que o tawakkul, yani, a confiança, deve ser acompanhada com meios que levam a pessoa a alcançar determinada coisa. Com meios de a pessoa, yani, alcançar determinadas coisas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando queria emigrar de Meca para Medina, e no caminho eles, yani, sallallahu alaihi wasallam, quando os kufar procuravam por ele, foi para a caverna de, yani, conhecida em Meca, e ficou na caverna. Os kufar chegaram até na porta dessa caverna, mas Allah subhanahu wa ta'ala, yani, colocou dificuldade na visão deles ou na consciência deles. Não pensaram em olhar embaixo, até como mencionaram alguns, yani, alguns historiadores, de que alguns deles, dos kufar, chegaram até a porta da caverna, até como eles diziam, se eles olhassem embaixo, viriam o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr. E quando Abu Bakr viu isso, ele viu que os kufar, via os pés dos kufar a chegarem, o movimento deles, ele ficava preocupado, e o profeta sallallahu alaihi wasallam estava bem tranquilo e dizia para ele, yani, para Abu Bakr, o que você espera, yani, de ter Allah subhanahu wa ta'ala como protetor? Yani, no momento difícil, Abu Bakr estava preocupado com a segurança do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam estava bem calmo, pois colocou a sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o crente deve colocar a sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, pois somente Ele subhanahu wa ta'ala é capaz de, yani, proteger. Quantas vezes os inimigos seja do Islã ou os inimigos da Sunna, às vezes têm a intenção de fazer mal a alguém, mas quando esse indivíduo que eles querem fazer mal é um indivíduo apegado a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yasrif kulubahum, yani Allah subhanahu wa ta'ala tira eles daquelas ideias que eles tinham de fazer mal a essa pessoa. É até capaz dele sair de casa para fazer mal a alguém, mas no caminho vem um sarif, yani vem algo que yani tira ele da sua intenção, ou yani confusão na mente dele, ou faz ele esquecer até daquilo que ele, do mal que ele queria fazer a esse indivíduo piedoso. E como disse, são várias, existem vários exemplos que podíamos dar, mas o tempo não nos permite, mas que mostram a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Um dos tabi'i, só para yani, um exemplo, um dos tabi'i, yani, um dos governantes queria, senão a memória não me falha, Hassan al-Basri, Imam Hassan al-Basri ou outro, a memória não estou certo nisso, mas um dos tabi'i era procurado pelo governante, pela polícia do governante, yani, queriam colocar ele na prisão. Vieram em casa dele, entraram dentro da casa dele e ele estava sentado, yani, ele estava sentado yani, dentro de casa. Chegaram, procuraram por ele, não conseguiram ver a ele enquanto ele estava sentado. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala a'ma absaruhum, yani Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma barreira na visão deles e eles não foram capazes de ver esse sábio. Como disse, são várias histórias, e a pessoa que lê biografia dos sábios beneficia-se bastante no que diz respeito a vários aspectos da vida. Após os sábios, warathatul anbiya, os sábios são herdeiros dos profetas. E o muçulmano deve ter hábito de ler yani, a biografia dos sahabas, dos tabi'in, do atba'a tabi'in, encontrará grandes lições, seja em aspectos ligados à religião, bem como aspectos mundanos. Portanto, essa é a última parte desse capítulo, onde o Sheikh Rahimahullah falava sobre a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, e antes de terminarmos a nossa aula de Kitab Tawhid, é importante chamarmos a atenção a um aspecto que yani, alguns irmãos yani, fizeram essas questões ou queriam um esclarecimento dessas dúvidas no que diz respeito à confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns irmãos falavam yani, se a pessoa colocar a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, ou aquilo que a gente viu anteriormente sobre a pessoa que faz tal e tal coisa, a pessoa cai no shirk. Então o que é, será que todas as pessoas que a gente vê a fazerem isso, vamos considerar eles como sendo yani, não muçulmanos? A verdade é que yani, nós devemos saber diferenciar dois aspectos: al-fi'l wal-fa'il. Yani, quando se trata de descrença, aspectos ligados à descrença, deve-se diferenciar entre duas coisas, que é a ação ou o ato que a pessoa faz e a pessoa que faz, o fazedor desse ato e o ato em si próprio. Taib. O ato em si pode ser kufr. Existe uma qaida que diz: man fa'ala kada wa kada fahua kafir. Yani, aquele que fizer tal e tal coisa, essa pessoa cometeu descrença. Taib. Quer dizer que aqui estamos a falar sobre uma ação. Ok? Estamos a falar sobre uma ação, que é a pessoa que fazer tal e tal ação cometeu descrença. Aquele que confiar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala cometeu descrença, não há dúvida. Taib. Esse é um ato. O que resta aqui é saber a pessoa que faz isso, yani, al-fa'il, o fazedor desse ato. Será que ele automaticamente fica descrente? Aqui é onde devemos ter atenção. Se a pessoa não perceber esses aspectos, vai começar a fazer takfir de todas as pessoas que encontrar na rua que ele achar que estão a fazer, ou fizeram um ato de kufr. E a razão pela qual esse assunto de kufr, takfir e tabdi não é um assunto que deve ser abordado por pessoas, ou pelas massas, ou por pessoas iniciantes na busca do conhecimento. Esse é um assunto que, aplicar esses hukum volta somente para pessoas que têm tajruba, pessoas que têm, pessoas com entraspa maturas no conhecimento. Os sábios mencionaram de que a pessoa que faz o ato de um ato que é considerado kufr não passa de duas situações. A primeira situação é a pessoa ter conhecimento de que o ato que ele está a fazer é um ato de kufr. Se a pessoa continuar ainda a fazer, não há dúvida de que ele é descrente. Não há dúvida de que ele é descrente. Mas no caso da pessoa que está a fazer um ato, nem sabe se isso é kufr ou não, aqui você não vai se apressar em dizer que fulano cometeu descrença. Daí que os sábios mencionaram um masala que chama-se udhru bil jahl. A pessoa às vezes é escusada de um pecado devido à sua ignorância sobre esse pecado. Quer dizer que a pessoa pode cometer um ato de descrença sem se aperceber que há um ato de descrença. Então, você não vai começar a aplicar as diretrizes ou o ahkam que tem a ver com a descrença para toda pessoa que faz descrença. Portanto, e Sheikh al-Islam, rahimahullah, disse no Majmu Fatawa, como vê no Majmu Fatawa, no volume 12, por aí nas páginas 950 ou 900 e qualquer coisa, ele disse, rahimahullah, من ثبت إسلامه باليقين لا يخرج إلا باليقين وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. Ele disse, aquela pessoa, esse é um princípio que se você tiver e conhecer perfeitamente, você vai estar salvo de cair no takfir, cair no extremismo. Ele disse, aquela pessoa cujo seu islam for estabelecido com certeza, então ele não sai do Islam, senão com certeza. Wadhalika, e isso, depois de ser estabelecido evidências contra essa pessoa, wadhalika ba'da iqamati al-hujja wa izalati ash-shubha, e for removido todos os mal-entendidos. Quer dizer que, se você tem certeza de que fulano é muçulmano, então você não pode literar do Islam, senão com certeza. E não com dúvida, eu vi ele fazer isso, ele... Isso é shubha. Ou outra coisa é, pode ser que a hujja ma balaghahu, a evidência sobre o ato que ele está a cometer, pode ser que nem chegou a ele. Pode ser que não chegou a ele. Por exemplo, estamos a falar de falamos na confiança e medo, falamos sobre amor. Nem todos os muçulmanos, ou até, melhor dizendo, a maioria dos muçulmanos não vive num ambiente onde é ensinado de que essas coisas é shirk. A confiança para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala é shirk. Ele vive numa sociedade ignorante. Numa sociedade ou numa comunidade ignorante. Nem sabe de que esse... até ele diz para a pessoa, eu estou a confiar. Estou a confiar naquele assunto. Estou a confiar nesse estado. Ele nem sabe de que isso constitui shirk. E constitui descrença. Nem sabe. Então, você não vai encontrar uma pessoa que diz isso e vai dizer, você é descrente, porque você diz, coloca confiança em fulano. E esse, ele nem sabe. Daí que, como disse o Sheikh al-Islam, من ثبت إسلامه باليقين لا يخرج إلا باليقين. Você tem certeza que ele é muçulmano? طيب. Então, não tira ele do Islam, senão com certeza. E qual é a certeza? De que ele soube de que o ato que ele está a cometer é shirk, e ele permaneceu a fazer esse ato. Ele foi dado evidências de que dizer tal e tal palavra constitui shirk, e ele continua a fazer isso. Ou, ele tinha um shubha, às vezes a pessoa pode ser que é apresentado evidências, mas ele tem um chubá, tem um equívoco. É como aqueles que yani, vão fazer tawassul nas campas dos piedosos. Vão se aproximar aos piedosos para os piedosos fazerem eles chegarem a Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns desses crescem com... São ensinados com os seus sheikhs, aqueles que eles confiam na religião, de que isso é um ato louvável fazer isso. E ele acredita que isso é um ato louvável fazer isso, porque o sheikh disse que isso é bom para fazer, ou porque ele viu o sheikh a fazer tal e tal ato. Ou, às vezes, ele percebe mal os textos do Alcorão e da Sunna. Portanto, existem vários fatores que podem levar a pessoa a não ser considerado como descrente, mesmo que faça um ato de descrença. Portanto, nem toda pessoa que pratica um ato de descrença é considerado como descrente. E essas palavras que mencionamos de Sheikh al-Islam é baseada também num princípio do Usul al-Fiqh. Al-Yaqin la yazulu bi-shak. Esse é um grande princípio na religião. Al-Yaqin la yazulu bi-shak. Quer dizer que você não pode tirar a certeza com a dúvida. Quer dizer que se um assunto for... Você ter certeza nele, você não pode retirar esse assunto, não pode sair desse assunto por causa de uma dúvida que você tem. Daí que até os fuqahá usaram esse princípio para dizer que aquele que, por exemplo, fizer wudu e está de ter certeza de que tem wudu e for entrar a fazer a oração e depois ele começar a duvidar, será que fiz wudu ou não? O que os sábios dizem? Al-hukum é que ele fez wudu. Depois ele teve certeza que fez wudu. Quer dizer que a dúvida veio depois. Yani, al-yakin la yazulu bi-shak. Portanto, o muçulmano deve ter bastante atenção. Yani, qualquer coisa que a gente estuda aqui no Kitab al-Tawhid, quando dizemos que tal e tal ato constitui descrença, aqui estamos a falar sobre o ato por si só. Não estamos a falar para a pessoa que faz isso. Yani, fulano. Não estamos a apontar, estamos a falar de uma forma geral. Yani, como se diz, esse é o hukmu am, leisa mu'ayyan. Por exemplo, a pessoa que faz tal e tal coisa cometeu bid'ah. Não estamos a dizer que todo aquele que fizer isso, vamos apanhar fulano na rua, vamos dizer fulano é inovador. Existem regras para você estabelecer esses nomes ou aplicar esses nomes a pessoas. Você não vai dizer que qualquer pessoa... Yani, por exemplo, um fulano de tal disse, yani, nas suas palavras, de que ele era, sei lá, judeu ou cristão. Yani, se você ouvir um muçulmano, por exemplo, dizer eu sou judeu ou cristão, não há dúvida de que essas palavras yani, são palavras perigosas. Mas pode ser que ele próprio, esse indivíduo que está falando, nem sabe a consequência da sua palavra, nem sabe, yani, ou pode ser que ele falou yurido sheia akhar, ele pretende com isso uma outra coisa. Por exemplo, ele pode dizer eu sou cristão, mas queria dizer com isso que ele segue Isa alayhi salam. Queria dizer que ele segue Isa alayhi salam. Daí que também existe um outro princípio que é bastante importante, que poucos conhecem, que principalmente as pessoas que falam sobre vida e inovação, os jovens que ainda não têm o pé firme no conhecimento, poucos deles conhecem. Como mencionou o Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah no Qawaid al-Muthla, disse: لازم المذهب ليس بمذهب حتى يلتزمه صاحبه. Esse é um grande princípio. E a religião é baseada em princípios. Aquele que não conhece princípios da religião não percebe a religião perfeitamente. لازم مذهب ليس بمذهب. Yani, quer dizer que o que implica da crença ou das palavras de uma pessoa, você não pode colocar isso como a parte dessa pessoa. Yani, por exemplo, a pessoa disse, yani, nas suas palavras ele disse, o Alcorão é uma criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran makhluk. E você sabe de que essa pessoa é um indivíduo da sunnah, por exemplo. Você sabe que esse é um indivíduo que segue a sunnah e acredita que o Al-Quran é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas ele disse que o Al-Quran é uma criatura. Será que você vai dizer que esse indivíduo, a sua crença é que o Al-Quran é uma criação de Allah subhanahu wa ta'ala? Não. لازم مذهب ليس بمذهب. يعني o fato disso que ele disse implicar essa crença, você não deve يعني deduzir que essa é a crença dele, porque pode existir vários fatores que levaram a ele a falar isso. Pode ser deslize da língua, isso é algo que acontece bastante. Nós não somos perfeitos. Eu pessoalmente posso falar algo e deslizar na língua, falar algo que eu não queria falar. Mas a pessoa que está a ouvir pode perceber, pode se aperceber do meu erro e eu nem se aperceber. Se essa pessoa for uma pessoa, yani, ahle taish, as pessoas que gostam de fitna e procuram, yani, procurar deslize da pessoa para defamar a pessoa, pode dizer que, oh, sabia no dia X, fulano disse isso, isso. Pode ser que a pessoa tenha dito isso, mas a pessoa disse isso por deslize da língua. Ou por sahu, esquecimento, ou yani, arada shay akhar, yani, queria uma outra coisa, queria dizer algo e disse algo, yani, ou abara bitarika ghayr sahiha, yani, ou usou uma expressão não adequada. Tudo isso acontece nas palavras das pessoas. Acontece nas palavras das pessoas. Daí que os ulama disseram, لازم مذهب ليس بمذهب حتى يلتزمه صاحبه. Yani, quando é que isso vai ser a palavra dele? Por exemplo, se alguém dizer, por exemplo, uma crença, nas suas palavras ele proferir algo que constitui uma crença contrária ao Corão e à Sunna, quando é que você vai atribuir essa crença a ele? Se você voltar a ele e dizer que, oh, fulano, cometeste erro, tu disseste tal e tal coisa. Tu disseste que o Corão é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Se ele dizer, não, eu acredito que o Corão é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, nesse caso, isso passa a ser a crença dele. Pois, iltazamahu. Yani, ele, mesmo sendo yani, chamado a atenção, ele permaneceu firme naquilo que ele disse. Aí é que você pode dizer que o fulano disse tal tal coisa. Se a pessoa conhecesse isso, então a pessoa iria, as pessoas yani, iriam, haveria menos divergência entre as pessoas. Porque existem pessoas que, yani, o seu yani, wazifa, parece que a sua profissão é sentar, ouvir, procurar defeito da pessoa. Ela às vezes vem sentar, quer ouvir a aula de alguém, não porque quer aprender, mas quer procurar defeito, yani, para escrever livro, para escrever nas redes sociais de que fulano disse isso. Porque ele simplesmente não gosta de fulano ou tem assuntos pendentes com essa pessoa. Mas esse é o adifato, essa é a sua função. Procurar erros e espalhar nas redes sociais. E se você perguntar a essa pessoa, tá, ok, fulano disse tal, tal coisa, as suas palavras tinham erro. Será que você perguntou a esse fulano de que será que ele queria dizer isso ou não? Especialmente como disse, yani, se você sabe de que um fulano está sobre a sunna e ele comete um erro e diz algo que é contrário à sunna, então al-wajib alayka, yani, ou é obrigatório a ti você colocar aquela crença que você sabe que ele tem, que é da sunna, que é contrário àquilo que ele falou, que é contrário àquilo que ele falou. A pessoa diz, como disse, o Alcorão é uma criatura. Enquanto ele acredita que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, qual é a crença que você vai aplicar a ele? Aquilo que ele falou ou aquilo que você conhece que é parte da crença dele? Aquilo que você conhece que é parte da crença dele. Até que ele venha e desmenta isso. Diz, não, eu queria dizer aquilo que eu disse. Eu queria dizer aquilo que ele disse. Portanto, esse é um tópico que yani, tem várias ramificações e pode levar-nos bastante tempo, mas yani, o khulasa yani o que a gente deve tomar como yani resumo disso tudo é que nós não devemos nos apressar em aplicar a ahkam às pessoas, não devemos nos apressar a dizer fulano é descrente ou fulano é inovador na religião, e devemos saber diferenciar entre as coisas. Quando a gente ouve alguém a falar sobre bid'ah ou num livro a falar sobre bid'ah, não está a falar sobre um fulano, ashkhas al-mu'ayyanin, não está a falar sobre o fulano que você vê na tua frente. Daí que, yani, se você ver o livro de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, se você tiver o hábito de ler os livros, aquele que conhece as obras de Sheikh al-Islam sabe de que Sheikh al-Islam arfak al-nas, como é conhecido, arfak al-nas bil-ashaira. Ashaira são uma seita desviada. Ele tem várias crenças que as crenças por si só constituem inovação ou constituem kufr. Mas o Sheikh al-Islam é um dos poucos sábios que yani, derrubou essa seita. E se você perguntar a Ashari qual é a pessoa, yani, um seguidor dessa crença, qual é o seu maior inimigo, vai dizer que é Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Porque não existe sábio que derrubou o Ashaira como o Sheikh al-Islam, rahimahullah. E ele sofreu bastante yani, calamidades devido a isso. Mas ele próprio, Sheikh al-Islam, rahimahullah, ele diz, quando debatia com os Ashaira, dizia: se eu dizer as palavras que vocês estão a dizer, eu vou cometer a descrença. Law kultum bikalamikum lakafartu. Yani, se eu dizer o que vocês estão a dizer, eu vou cometer a descrença. Lakin antum qawmun juhal. Ele dizia: vocês não são senão indivíduos yani, ignorantes. Não são senão indivíduos ignorantes. Portanto, quando você olha principalmente a situação dos muçulmanos em vários países, em vários lugares, a maior parte deles estão distantes da religião, pouco conhecem sobre a religião, foram educados dessa forma. Quando você encontrar ele a fazer um ato de descrença ou um ato de inovação, procure sempre yani, ter a shafaqa, ter yani, ao lado de misericórdia para com ele. Não se apressar: oh, fulano é descrente. Fulano disse uma tal e tal palavra, vai na rede, oh, fulano disse isso, é descrente. Yani, se a religião fosse dessa forma, então yani, quase ninguém ficaria salvo. Mas se você tem, yani, tem compaixão e você sabe que fulano está na perdição, você vai fazer tudo para tirar ele da perdição. Em vez de se preocupar com ahkam, em vez de se preocupar em aplicar a ele ahkam al-kufr wa bid'ah, você vai se preocupar em salvar ele. Como disse Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, no Nuniyah, pois se Allah quisesse, você seria como ele. Você, quando vê um inovador na religião ou um descrente, você deve olhar para ele com dois olhos. Primeiro, o olho de que o ato que ele está fazendo é um ato repugnável e você deve detestar isso. Mas, por outro lado, olhar para ele com misericórdia e compaixão de que Allah subhanahu wa ta'ala não orientou essa pessoa e orientou a ti. E esse é o motivo de você agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e ter compaixão para com ele, no sentido de chamar a ele para aquilo que é a verdade. Chamar a ele para aquilo que é a verdade. Portanto, vamos parar por aqui. Essa era uma chamada de atenção no que diz respeito a algumas questões que chegaram yani, sobre a descrença, aquilo que a gente falou nas aulas anteriores. E acredito que isso, inshallah, pode ajudar alguns irmãos a perceber aquilo que eles questionavam. E pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala que nos firme na fé e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça agir de acordo com o nosso conhecimento. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.